coração ao terceiro céu, com destino a nova terra que emana leite e mel. Sem negar quem eu sou e por quem sou perante os manos, pra não ser negado no céu pelo pai perante os anjos. A verdade é nua e crua, peregrinei no vale da sombra da morte, e hoje levo seu amor às ruas. Pois fui refém do crack, eu quase morri. Eu na UTI, ele veio a mim, eu me arrependi, agora tô aqui. Vivão e vivendo sem ilusão ou veneno, sem opressão, sem medo, sem desonra, sem segredo. Deus me fez um emissário que leva a mensagem em vários altares e milhares de lares. O meu caminho é estreito que nem beco, porém seguro, então convoco os parceiros. Eu tenho a luz que me protege nesse gueto. Enfrento, sigo, vou das ruas ao reino. Tentam matar minha fé. Eu tenho a fé de Jó na contramão do esquadrão de Tomé. Eu tô de passagem com destino a um bom lugar. Minhas pegadas marcarão onde a semente nascerá. Satélites me informam a previsão do tempo. Eu tenho um livro que revela a previsão dos tempos. De GTIs rebaixados, as carruagens de fogo, Armstrong fez pouco. Eu andarei sobre ruas de ouro. Vou na porta estreita, geração eleita entre aplausos e vaias. Nem os anjos sabem aquele dia, muito menos maias. De tédios e construções, de guerras e aflições, onde plantam canto santo, tribos e nações, mansões, multidões e muita festa. Todos estão convidados pra balada eterna. Em rumo ao firmamento eu deixarei esse verde amarelo. A cidade luz celeste deixa Las Vegas no chinelo. Das ruas ao reino. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.